meus amigos, meus irmãos, é a glória da LPV. Pela primeira vez na história do mundo, pega uma estação de rádio e dá esta mensagem única da parte divina da Bíblia Sagrada. As 21 chaves da volta maravilhosa de Jesus, Rei dos Reis e Senhor de todos os exércitos do mundo. E muita gente pensava que Deus, o grande Deus total do universo, é que era o Senhor dos exércitos. Não, minha gente. É Jesus, aquele Jeová do Velho Testamento, é Jesus. A LBV já provou isto à saciedade. Estamos agora, precisamente, numa das chaves mais importantes dentro do livro do presidente da LBV, Mensagem de Jesus para os Sobreviventes. Vamos, portanto, à chave 17, Gog e Magog, a queda da Rússia e a liquidação do comunismo ateu, do materialismo histórico ou dialético. Mas como vimos, o profeta Ezequiel anuncia a última guerra no fim dos dias ou no fim dos anos deste ciclo trágico. E o que sabemos é que resultará dessa guerra total a destruição da Rússia e do comunismo ateu, que sempre foi contra Deus e contra toda e qualquer religião. E os congregaram num lugar que em hebraico se chama Armagedon. O sétimo anjo derramou sua taça pelos ares e saiu uma grande voz do trono que dizia: está feito. E seguiram-se relâmpagos e vozes e trovões, e houve um grande terremoto como nunca houve desde que existem homens na face da terra. E a grande cidade foi dividida em três partes, e as cidades das nações caíram. Toda a ilha fugiu, os montes não foram achados. Caiu do céu sobre os homens uma grande chuva de pedras do peso de um talento, 28 quilos. E os homens blasfemaram contra Deus por causa da praga das pedras, que foi grande em extremo. Tudo isto está no Apocalipse, capítulo 16. Versículos 16 a 21. Aliás, como previu o profeta Joel no seu livro, no Velho Testamento, capítulo 3, versículos 14 e 16: povos e povos reunidos no dia do Senhor, o céu e a terra tremerão, mas o Senhor Deus será a esperança e a fortaleza do seu povo. E diz Isaías, o Velho Testamento, capítulo 24, versículo 20: a guerra final fará a terra cambalear como um bebedor. Mas que é que os homens poderiam esperar depois de tantos séculos de crimes e de loucuras? Já disse um pensador, E depois da desintegração dos átomos, os homens partiriam para a desintegração das almas. E é exatamente o que significa o próximo Armagedon. É a loucura total. Quem poderia restaurar a lei do amor entre os povos? Quem poderia implantar neste mundo a verdadeira paz? Só Jesus e mais ninguém. E ele o fará neste fim de ciclo, mostrando aos líderes da Rússia que, muito acima do seu determinismo histórico, oriundo da concepção materialista da história, muito acima desse determinismo histórico, permanece e para sempre o determinismo divino. Ora, nós sabemos que o determinismo histórico é a criação do próprio homem. Pois se o homem faz a história, e cheia de mentiras, de ponta a ponta, quem pode confiar na história? Ninguém. Eis porque, na religião de Deus, encontramos os fundamentos do comunismo divino, cujo penhor de igualdade real é a lei universal da reencarnação. Sim, não tenhamos ilusões. Ainda hoje o comunismo é o sonho das multidões seduzidas pelo espírito do anticristo, projeção de Satanás no mundo. Mas acontece que essa doutrina que não reconhece Deus, uma doutrina cruel, ateia, separou mesmo todo mundo. Mas agora está com seus dias contados, porque também está com seus dias contados o capitalismo desumano, cruel e a falsa religião. Nestes minutinhos finais, eu vou ler a prece do motorista, antiga criação da LBV. Cada motorista, quando estiver na estrada, diga mentalmente esta oração: Jesus, quero que sejas a luz dos meus olhos, para que eu veja sempre o caminho certo, o guia dos meus braços, para que eu me dirija sempre para o bem, a força da minha vida, para que eu resista na luta diária pelo pão. O meu amigo constante, para que eu sirva a todos com boa vontade. O amor do meu coração, para que eu ame a todos como a mim mesmo. Que a paz de Deus ilumine os nossos caminhos. Deus está presente. Sim.